Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luto, vem aqui escutar o chorume. Lisa, você matou o chorume. Eu não quero ouvir essa bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é isso. Que lixo. Chorume. Néctar, né? Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que sempre atrasa e não fala absolutamente sobre nada. E aqui do meu lado direito, ele que nas festinhas de garagem se viciou em fumar narguilé de carne, Wesley Zop. Porra, você tem que ter uma mudança aí. Perceba aí, narguilé de carne, porra! Narguilé de carne é porra! É, a essência de porra, mas ele é feito de carne. A fumaça branca é mais densa. Nem digo que seja fumaça, aliás. Né? Ela é branca, é branca. E o carvão ali parece duas bolas. Mas pegando fogo, bicho! E do meu lado esquerdo, ele que é especialista em saber a temperatura ideal de estábulos para um cavalo querer transar loucamente, Gabriel Asbar. Eu acho importante. A temperatura do estábulo, né? Eu recebo muitos pedidos de consultoria do pessoal que curte zoofilia. Inclusive, temos aqui o Negão, um cliente assim. Mas não, ele não é comedor de cavalo, ele é o cavalo. Potrão! Ele é a egona, né? Vamos falar. Potrão, cara! Quem vai gostar dos seus serviços, então, whynot.com. É. Cavalão. Ou qualquer outro aqui pra fazer esse cara transar, tem que estar no estábulo ideal. Então. Não é fácil, não. 36.2. 36. Ideal. Ponto do doido. Ele vai com termômetro, não toma. Só um arquiteto pra conseguir acertar um ambiente pra isso, né? E representando o lado negro da força, o nosso substituto de Darth Vader, que tem sua rosca queimada por lava ardente toda sexta de madrugada, Anderson Negão. Fala, negrado! Oh, lava quente, agora entendi. É da hora. Agora entendi a dilatação. No estábulo. Transar loucamente. Brinca. E como convidados aqui hoje, eles que já participaram do episódio 159, isso me lembra uma história, temos a rainha do sexo aliada a sonambulismo, Juliana Rodrigues. Não é mais Rodrigues. É isso. Eu alterei meu sobrenome pra ninguém me reconhecer. Excelente. Pra ninguém me pegar dormindo. É Rodrigues, né? Com Z. Não, agora é no final. É Rodrigue. Não agora tem o é um S. É Rodrigues. Rodrigues. Juliana Rodrigues. Tanto é que na certidão você tem um botão ali pra soltar um áudio. A grafia mesmo. Que é classado. E temos ele aqui também que não gosta de trabalhar com anões, mas é um discípulo de Fábio Puentes, Alain Delon. Então, que faz o dorme. Então, ela nunca foi sonâmbula. Tarado, doente. Mequetrefe. Lunático! Filha da puta! Porém, gênio. Sim. Parabéns. O pior é que ela acha que mudou de nome. Muito bem, e eu aqui gostando dessa delícia do episódio, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera que acha o short do guitarrista do ACDC comprido demais. Agora entendi por quê. Deve ser desconfortável. Assim. Eu acho calor. Que se você põe um short e não mostra a virilha, não é um short. É um bermudão. É um long, é um long. É um long. Mas você tá, como que você fala? Você tá muito másculo. Não entre em pânico, convite. Esse é o podcast Chorume, o único podcast semelhante a uma velha no posto de saúde. Claro, na fila, esperando sim, ser atendido. Tenta ofender o máximo de pessoas possível. Boa, boa. Muito bem, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro deles é que para o nosso ouvinte que estará em Curitiba dia 23 de fevereiro, tem um encontro marcado com a gente, Anderson Negão, lá no podcast ao vivo em Curitiba, dia 23 de fevereiro de 2019. Nós vamos ofender todo mundo lá, Anderson Negão. E comer cu. Não, aí é por conta dele. Não, Curitiba não é por causa disso? O que a gente faz com você pra se preparar pro ao vivo, ninguém precisa saber. Inclusive, até eu vou comer meu cu. Eu acho que alcance. Eu não sei o que vocês fazem. Eu sei que o último ao vivo que eu vi o Anderson Negão, eu esperava que ele pelo menos falasse o nome dele. Ah, sim. Isso é verdade. Tempo. Mas dessa vez a gente está preparado. Alugamos um auditório e um estábulo. O cara vai pronto. Exatamente. Gabriel Asbar, estaremos lá dia 23 de fevereiro. De 2019. De 2019, às 19h30, no Teatro Enio Carvalho, que se encontra na rua Matheus Leme, número 990. Adquira já seu ingressinho por R$20 em chorume.com.br/ingressos. E você poderá ver lá Gabriel Asmar, Anderson Negão, Wesley Zop e eu. E também o pessoal do Café com Porrada, Orelha Miguel e Cristian Pedroso. Vai ser excelente. E após o show, a gente vai sair para tomar um chops. Uma caipifruta. Uma piracolada. Um narguilé de carne. Um estábulo quentinho. Uma lava jogando em nossas gargantas. E também umas travestis também. Claro que ninguém é de ferro, né? Nem tudo é trabalho também. Exato, porra. Então, esperamos todos vocês lá. Não deixe pra comprar de última hora. Não venderá ingresso na hora. Já está quase esgotando. chorume.com.br/ingressos. Adquira já o seu. Leve sua família, leve sua mãe, leve sua namorada. Leve alguém que você odeia. Leve alguém que você quer currar muito. Leve alguém que você quer que seja talaricado por Wesley Zop. Ou leve alguém pra comer o cu de Anderson Negão também. Isso tudo pode ser uma pessoa só. É verdade. Mas tem que atender não, todos pode. Os requisitos. Cinco requisitos, lá, pra não falar todos. Outro recadinho que não podemos deixar de dar é a maneira que esse podcast se mantém funcionando através das contribuições dos nossos ouvintes feitas em chorume.com.br/padrim ou chorume.com.br/esmola, ou se você é todo modernoso, está conectado, está na conexão dos aplicativos de celular, dos apps da Play Store, você pode abaixar o boleto, o né? boleto, imprimi-lo, o cheque, e pagar na lotérica, pode fazer o cheque, ou tem o aplicativo PicPay, onde você acha arroba chorume, pode doar lá pra gente também. Que é o muito mais bem. Indicado, que é o pagamento de pica. Exato, as picas pagas. E pra você, ouvinte que pensa, eu já baixo essa merda de graça, pra que, o que, que eles vão fazer com o meu dinheiro? A gente deixa muito bem transparente aqui que o seu dinheiro é usado para que belas travestis, suculentas, gostosas, grossas, entrem fundo do nosso ânus, nos preenchendo assim como a sua avó preenche um peru de Natal com a sua bela mãozinha, recheando, recheando, e o recheio espurca pra fora, e você lambe as mãos, lambe os beiços, assim, lambe o peru, assim a travesti recheia a gente com a contribuição do seu dinheirinho. Então vá lá nas maneiras de contribuir a partir de R$1 até R$1 zilhão você pode deixar esse podcast bem recheado, suculento e por que não dizer cremoso também. Adorei. Outra coisa que não podemos deixar de falar as participações que tivemos, não foi, Wesley Zop? Muito bem. Olha só que termo legal que eu inventei aqui. nossas andanças pela podosfera. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí levando o violão embaixo do braço. Isso vai pegar. Vai caralho, pegar. Bicho. Mesmo sendo uma merda, vai pegar. Porque somos mendigos andarilhos das internet. Aposto que vai vir o galera do Raul copiar essa porra. Eu sempre faço isso. Ah, são mequetrefes, né? É, muito bem, Anderson Negão. Então, onde você participou? Eu e Wesley Zop estivemos lá no... Lamento por isso. Eu também. Também. Porque ele perdeu. Perdi vergonhosamente, aliás. Nós estivemos num Chico Show falando sobre novelas. Novelas, Anderson Negão. Não dê spoilers, não dê spoilers. Não, não vou dar spoilers. A pessoa sabe o que é novela. Mas vocês ganharam? Ah, não, sem spoilers. Sem não, spoiler. Não, não vou falar que ganhamos aqui pra não ficar chato. Nenhuma outra pessoa fora do Chorume ganhou. Vamos falar não, assim. É isso aí. É, vamos dar um mistério. Não, mas se Anderson Negão ganhou, ninguém do Chorume ganhou. Ah, sim, então ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Mas sem spoiler. Fiquei sabendo também que vocês estiveram lá no Radiofobia, Liz. Olha aí, rapaz. Ou não? Estivemos no Radiofobia número 253. Onde falamos lá sobre novos... Como que é? Atualizando provérbios. Atualizando provérbios. Falamos lá sobre travestis, anões. Peraí. A beleza de estar em Boston, né? A beleza de viver em Boston. Ah, sim, é verdade. Só queria deixar um protesto que só me chamam pra atualizar mandamento. Quando pela o negócio é bom, vocês não me chamam, filho da puta. Tem que ficar lá esquentando o estábulo. Né? Ou esfriando. Depende. É, porque se for depois do negão, tem que esfriar mesmo. O negão pega fogo, bicho. Já lava que sai da toma. Né? Muito bem, então, prestigie lá a participação nossa no Radiofobia, lá no Chico Show também. Esses foram os nossos recadinhos. Vamos então pro momento que o menino do estábulo brilha feito um cavalo de fogo. Não, estou falando de um cavalo bêbado, não. Gênio! Estou falando do desenho Cavalo de Fogo, talvez. Como que devia estar bêbado? Chegava passando, ô sua vagabunda desgraçada! Tá me chamando pra quê, ô sua menina puta? Cavalo de cavalo fogo. A Sara tinha tirado. Pô, esse cavalo tá de fogo. Quando correndo eu vi. Pra mim, o melhor desse desenho era a música toda tênue e no final o cara. Cavalo de fogo. É o cara que falava do Café Seleto, torrado eletronicamente. Esse cara ganhava muito pouco nessa vinheta. É aquela brochada que. Sara chateada, é o cavalo de fogo. Pessoal da direção ali, ô Sara, não fica chateado. Cavalo, cavalo, cavalo. Compra minha pica, vagabunda! Vamos no meu estábulo! Vamos no meu estábulo! Ô Sara, não liga, o cavalo. É só encenação. Ele bebe muito antes de gravar aqui, desculpa, hein? Ele ia correr três anos pela capota. Cavalo de fogo. Por isso que às vezes ele dava voada, né? É. Os caras da direção pegou e pendurou ele por duas cordas. Ah, faz um salto aqui, vai. Não vai dar certo. Senão não nem andar ele conseguia. Muito bem, Gabriel. Você que trabalha, inclusive, com o cavalo de fogo. Sim. E hoje brilha com uma chama ardente no nosso cavalão negro aí. A negra Giselda. Que depois de muito tempo no AA, começou um novo programa chamado BoJack Horseman. Boa! Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é mudanças. Mudanças! Assim como uma lagarta entra no casulo aquilo vira uma borboleta, vem um outro lagarto, come ela, depois ela vira uma merda. As coisas mudam. As coisas mudam. Vem um besouro, come aquela merda. Sim, e caga merda de novo. Mas tá. Tem coisas que não mudam, talvez. Mas tudo muda. Exato. Talvez tem coisas que não. Exato. Uma coisa que não muda é o fato de tudo mudar, por exemplo. Ah, exato. Não, mas na verdade muda, porque depois que o besouro come bosta, a bosta vira bosta de besouro. Ah, sim. Não, mas nem tudo muda, a voz do Alan não muda. Ah, a voz do Alan. Ah, é verdade. A mesma voz dele, ele era um recém-nascido. E daí vem ele ali e tá... Amém. Dori. Então a gente já participou de diversas mudanças. Mudanças de casa, mudanças de emprego, mudanças de sexo. Climáticas. Mudanças... Você sim, né? Lembra quando você atravessou o Estreito de Bering, né? Falando, ó, boa ideia, gente. Terra nova. Uma ponte de gelo, caralho. Era tudo que eu queria. Gênio, gênio. Muito bem, então vamos falar sobre as mudanças das nossas vidas. Fica aí, ouça esse episódio até o fim. Que o chorume não muda, Anderson Negão. Zoeira, nunca. A gente já mudou várias vezes. Mas uma coisa não muda, a gente fala merda o tempo todo. É. Nem sempre. Às vezes tem coisa séria. Mas geralmente é cortado da gravação, né? Gravando é só merda. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, em meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Mas de vez em quando muda. Mas e hoje vai mudar ou não? Hoje não. É hoje que não vai mudar? Hoje não. Ah. A primeira história, a primeira causa, a primeira afirmação, a primeira explanação é dele, Wesley Zop. Muito bem. Wesley Zop, que você tá de boné novo agora, 2019. Boné novo, começando não. Boné tudo. Foda. Não é boné novo. Não é qualquer merda da Ferrari, não. Exato. O boné da Ferrari tá novíssimo, porque eu nunca usei. Exato. Vou usar merda na cabeça, não. Boné foda é aquele que você só coloca pra comer os outros. Gostei. Vou começar a usar esse agora. Pra... Só falta comer os outros. Então. Mas aí é uma coisa de cada vez. Tá, o boné não. Da Ferrari dele tá num rolo de papel higiênico, no treveu. Nem lavar a bunda, nem limpar a bunda com o boné da Ferrari. É, a primeira causa. Primeiro, vamos falar de mudanças, né? O que é a mudança na vida de umas pessoas? Você já mudou de casa, Wesley Zop? Já mudei de casa, mas não lembro. Ah, eu era. Tava na barriga da mãe. Quer inventar? Quer inventar uma história? Não. Porque muitas vezes as pessoas falam, tem medo da mudança. É verdade. Tem medo, tem. Tá na zona de conforto, fala assim, então eu não. Essa situação nunca vai mudar pra mim. Exato. Não, não age diferente e aquilo acaba mudando e assusta as pessoas. Se a pessoa tem medo de cortar um pouco demais as pernas da calça jeans, um short, vamos dizer assim, um pouco sensual, curto. Vai, vamos falar sensual. Um short másculo, extremamente másculo, porém voltado pro sexual. Sim. Um shortinho que seria um uniforme pra lavagem de carro. É, exato, então. Não, mas, eu falo que... Hipotético. Não, peguei um exemplo que... Do medo simples da mudança. Mas não que precisa ter medo. Não precisa. Meta tesoura fica no short. Fica chique. Cara, um pouco pra baixo do bolso é o lugar ideal pra você cortar ali. Se você não usar os bolsos, já corta com os bolsos juntos. Mas é legal que vai ficar aparecendo um pouquinho do bolso ali. Fica mais sexy. Dá pra colocar até umas aplicaçõezinhas. Tem uma moda aí, ó. Agora, quando você está numa zona de conforto, onde a mudança vai te interferir, mas pra alegria, ou pelo menos se você evitar a mudança, você vai ficar muito alegre, é válido. Por exemplo, eu fugi já de duas mudanças do ganso. Não ajudei a carregar nada, bicho. É verdade. Você pode me ajudar, Zop? Posso, claro que você precisa. Ah, que eu vou mudar, tal. Hoje! Hoje não dá, hein? Hoje não. Domingo à tarde e tal. Não, domingo à tarde! Eu vou prestar vestibular. Você pode me ajudar? Ah, hoje não. Se fosse domingo à tarde. Mas é domingo à tarde. Ah, pensando se bem. Se fosse hoje. Cara, ou se não, quando ele falou, eu posso, chega às 4, mas 4:10 eu tenho que sair. Chega atrasado, chega 4:15. Ó, só passei aqui pra dar oi, hein, falou. Pra falar, pra ver se tá tudo certo aí. Pra ver se vocês não precisam de ajuda mesmo, hein. Cara, vocês não precisam. Que paz de espírito você fugir de uma mudança, cara. Ainda mais de uma mudança quando você teria que carregar muita coisa. Porque as pessoas julgam. Olha e fala, aquele gordo lá carrega bastante peso. Mas todo dia ele carrega peso. Mas sim, então. Ele mesmo. Mas algum peso a mais ali já é muita coisa. Todo mundo falando, ah, aquele gordo ali carregando dois sacos de cimento. Ah, não, é as tetas dele. Pior é pra mãe dele que carrega aquele peso morto. Exato. Eu tenho chamado sua mãe também, acostumado a carregar o Anderson Negão nas costas. Estilo Mestre Yoda. Nem senti meu sabre de luz. Ai, eu vou morrer aqui. Apesar de estar falando da minha mãe. Relaxa. Preocupar você não deve. Gozar e relaxar, a senhora deve sentir. Agora você vai sentir a força. Isso é uma coisa que eu queria que mudasse. Mas às vezes eu tô falando, então, pra vocês, do prazer de se fugir de uma mudança. Quando um amigo meu, algum amigo seu te convoca. Resumindo, você não trouxe fazer. Nada, né? Trouxe. É o que tá aparecendo. Inclusive, né? O prazer da fugir de uma mudança. Porque a gente tá esperando pra começar o episódio, que você tá enrolando. Já cansei de ver esse pôster da sua mãe quando ele só negou isso. Fala de outra mudança. Ai, você enrolou demais. Mas, Gabriel Asbar. Você já se mudou, Gabriel Asbar? Não, eu nunca me mudei, mas já estive em algumas mudanças. É, perito, você não foge igual filha da puta dos homens. Inclusive, até ofereci ajuda, mas você preferiu recorrer ao Wesley Zop que não vai. Não, isso é uma... Ah, a gente entende, é só olhar pros dois. Um burrão de carga, cara. Calejado ali. Ó, Gabriel Asbar, nessas férias emagreceu 15 quilos, tá parecendo uma ideia. Não, vai carregar alguma coisa, cospe sangue. Então, você não quer arriscar, né? De repente ele desmaia, a gente pergunta o que que foi, ele não, respirei fundo demais. Um autêntico rastejador de forro ali. Sim. O cara pode levar um tiro na cara que não acontece nada. O cara tá calejado, realmente. Mas já participou de mudanças? Já participei de mudanças. E, sinceramente, eu tenho duas histórias aqui de ambos os lados da mudança. Porque, às vezes, o ouvinte pensa na mudança só em... Porra, pegar a coisa de um lugar e levar pro outro. Sim. Mas é o problema, às vezes, maior da mudança é depois que você entregou tudo. E se entregou no lugar certo também. Por quê? Porque imagina que você pega a sua casa, bota dentro de uma coqueteleira, mistura e joga num copo. Depois você fala, bota no lugar. Aí o bicho pega, cara. Mas eu vou começar com a pior parte ali. A parte da mudança de carregar coisas. A carregação. Carregação. Que é onde eu falei do prazer de fugir. Sim. Exato. Recentemente, minha namorada se mudou para um apartamento. No... Como é esse apartamento? três quartos, dois banheiros. Um banheiro de serviço, então três banheiros. Mas três banheiros? Um é suíte, então. É, uma suíte, um banheiro social e um de empregado. Nossa. Que vira depósito. Mas é social. Banheiro social de empregado. Isso aí é não, muito não, é classial. Que ele fica dentro da área de serviço. É porque é só um buraco no chão. Né? Uma fossa. E se a empregada de baixo estiver usando, caga na cabeça dele. Ah, é? Vazado, né? E tem um toco pra você dar chibatada, né? Entendi. É que, na verdade, como fica dentro da área de serviço, ninguém usa aquele banheiro ou vira o banheiro do cocô, né? Que tá afastado, que tá longe. Ali, ou vira um depósito, meu. Vocês estão morando junto? Não. Quase? Não. Queria que fosse quase? Não. É quase, mas você não se deu conta ainda? Não. É quase, mas você não quer admitir? É porque assim, tem muita gente que fala, não, mas vocês moram junto, mas morar junto é só depois que ele vira a conta. Não, eu discordo, porque essa desgraça aqui, a mãe dele resolveu fazer uma mudança na casa dele, dela. Que tá, levou o quarto dele pra sala de jantar. Não, além dessa, ela quis trocar o piso. É, quando ela foi trocar o piso, ela falou, Alan, seu quarto vem cheio de pó, eu não tô afim de limpar, fica na casa da Ju. Essa desgraça foi pra até minha... Até hoje tá lá. Não foi mais embora. E já tá, já arrumou. É. E não, e agora a gente já mudou pro apartamento novo. Mas ele não foi mais embora. Eu morava sozinha e feliz, eu podia mandar ele de volta pra mãe dele. Ele começou a ir lá todo dia, dormir lá todo dia, comer lá todo dia. A única coisa que ele pagava era essa. Ah, não vem desgraça. Não, depois não, de tanto tempo junto, falar que ele come lá todo dia. Quer enganar quem? Não, pô. Uma aí, vez não. Por mês, olha lá. É, não, pô, tranco, sim. Tranco, eu tô falando da comida, não de... Toda mudança, quando você vê, ela tem um processo. E parte desse processo é aceitação. É, tá faltando aceitação no processo. Do câncer, né? Ela tem que aceitar. Você tem que aceitar o câncer da sua vida, chamado Alan. Já tem um ano, eu não consigo me acostumar ainda. É, gente, câncer fode a pessoa mesmo. Né? Mas só uma vez por mês. Imagina a alegria da mãe dele. Sabendo que ela se livrou do fardo que ela carregava. Falou, ah, leva, Juliana, vai. Não, porque assim, a gente tinha uma data pra gente mudar pro apartamento junto. Então ia ser só no final do ano que eu ia ter que aguentar ele. Você ia se preparar psicologicamente. É, aí pega a mãe dele, ah, eu vou mudar o piso. Mais de 6 meses antes da data que eu tava pensando. Eu não vejo problema algum. Então, você considera que com a sua mãe mudando o piso, você mudou de patamar? Porra. Depende, né? Se foi aqueles pisos sobre o outro piso. Piso sobre piso. Daí mudou. Parece salário de deputado, que né? Piso sobre piso. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, nada a ver com o assunto. O piso sobre o piso é a melhor opção hoje na atualidade, Gabriel Osmar? Depende da situação. Você vai fazer na sua casa... Se não tem condição de tirar o piso antigo, talvez seja. É melhor tirar, você acha? É, se você tiver condição financeira. Por quê? Pra tirar o piso... Não, também, mas... Vou ter que arrancar o pé pra colocar o pé. 5 centímetros de diferença, né? Nossa, 2,85. De tempos em tempos... É, não, se você trocar várias vezes, aí dá problema mesmo. Mas se você tiver condição de quebrar todo o piso, fazer uma puta sujeira, né? Porque vai fazer muito mais sujeira. E pôr outro piso, é melhor. Mas por que melhor? Porque normalmente o piso sobre piso, em alguns lugares, ele fica oco. Ah. Mesmo sendo a melhor argamassa. Mesmo colocando ali, tipo, espuma expansiva. É. Porque normalmente o piso antigo, ele tá irregular. Ah. Então você não vai conseguir deixar ele filé. Então você vai fazer merda sobre merda. E daí... Aí o que acontece? Chega uma hora que você tá andando na sua casa, você escuta um... E pode afundado. Até quebrar, pode até pode quebrar. Aí você vai ter que arrancar o piso sobre piso e pôr outro. O piso sobre piso e... E daí vai perder mais pé direito. Ainda mais que na sua casa você costuma fazer baladinhas, lá, e as pessoas vão lá pular. E eu sempre vou com o meu pula-pula também. Com a sua britadeira lá. Que eu, uso. Que eu adaptei agora um pula-pula, que eu coloquei uma borracha na ponta ali. Na britadeira mesmo. Sim, né? Vai colocar uma borracha de Faber-Castell. Assim. Ah, tá certo. Segura bem o impacto. Mas ainda estamos dentro do tema, porque é uma mudança de piso. Mas continue falando lá, você foi ajudar a dona Beatriz a mudar para um apartamento de 3 quartos, 3 banheiros e uma sala bem espaçosa que você anda nu. Estar em jantar e uma cozinha. E sim. Mas a mudança dela foi uma mudança razoavelmente bacana, por quê? Porque ela estava mudando da casa do pai dela para a casa dela, então ela não tinha nada de mobília. Pouca coisa. Porra nenhuma. Isso é deprimente pra pessoa. É nada, tá, isso é maravilhoso. Não, é deprimente pra pessoa que tá a dona, mas agora pra quem vai ajudar é assim. É basicamente, ela fez a mudança dela, que foi pegar uma mala cheia de roupa e levar pra lá e pôr no armário. E depois armário embutido. E depois de 2 semanas ela se mudou realmente, porque daí chegou... Quando levou a cadeira. Não, chegou a cama, né? Porque sem cama aí não dá, né, velho? Você vai dormir no chão. Gabriel nem ia visitar ela. Não. Ah, Não. Como tem que cama, eu vou trepar sem a cama? Não tenho saúde pra trepar no chuveiro, não, cara. Tanta água caindo. É muito alto, 2 metros. Daí do outro lado lá, o pai da Beatriz. Ah, não, que achei que você ia ajudar ela a mudar e tal. Achei que você. Ah, não, se der pra trepar lá, nem vou. Só que daí aconteceu um pequeno porém, né? Que ela aos poucos ia comprando os móveis e daí entregava, às vezes entregava em casa. Por exemplo, a geladeira entregou lá, a gente levou e tal. Mas até então, a cama entregou, levou. Só que até então eu chegava, entrava no elevador, subia e descarregava. De boa. Ok, ok. Okay. Até o fatídico dia... Não, não. Que ela comprou um sofá. Oh. Sofá pior. Um sofá de três lugares. Um bom sofá? Um bom sofá. Você compraria suede, esse sofá? Suede. Abertura de 1,55m. Assento reclinável. Dá pra trepar no sofá. É, dá pra trepar no sofá. É o que ele quer saber, né? Mas é muito alto. Exige muito. E dá zonzu. E daí? Eu desmaio quando sou. O que aconteceu? O que, que aconteceu? No começo dessa mudança, ela dividiu o apartamento com uma outra amiga, que trabalhava no mesmo lugar que ela. E no sábado de manhã, estávamos acabando de acordar, eu, ela, a amiga e o namorado... Soruba? Ia fazer... Não, aí não entra no canto. Isso aí pro Gabriel não é mudança, é um sábado de manhã. Íamos começar a pensar em tomar café da manhã, quando toca o interfone. Dona Beatriz, o sofá chegou. Só que ela falou, putz, eu preciso subir logo o sofá, porque hoje eu tenho ensaio do balé. Tá bom? Beleza? Desce lá embaixo. Vamos chegou lá, né? O sofá não entra no elevador. Ah, que delícia. Não faz a curva na escada. Ah, o sofá não, tinha medo. O sofá não entra. De elevador eu não vou, pô. Opa! Não. Já tô todo suede aqui. Gênio! De pensar em entrar nesse elevador. Aí... O que que os filhos da puta lazarentos dos entregadores fizeram? Deixaram lá na portaria. Não entra no elevador, vocês se foda, foram embora. Mas hoje em dia isso é comum. Agora tenho que deixar minha crítica, porque... É, sofás que não entram em elevadores é comum mesmo, é. É, isso também é comum. É, acho que até antigamente, quando nem tinha elevador. É, acho que é comum. É uma briga. É. Mas tá. Não, estou falando porque antes, Wesley Zop, o caminhoneiro, ele subia com o negócio nas costas. Sozinho. Sozinho. Hoje, que você vai comprar coisas não só pela internet, qualquer coisa que você vai comprar, você tem que ficar esperto e até perguntar se o cara te ajuda a subir ou não, porque hoje eles não fazem mais esse trabalho de subir com as coisas. Perceba que é experiência própria também. Que... Não, vários... É porque eu sempre... Não sempre, mas atualmente já faz uns 6 anos só moro em casa, né? Ah, então sim. Então não tem que subir uma escada. Ainda bem, ainda graças bem. Graças a Deus. Mas amigos que eu ajudei a mudança, os caras do caminhão não sobem com... É muito difícil. Tem alguns que são filha da puta extrema que não colocam na carroceria do caminhão, vocês ó. Aí é filha da puta. Você tem que pôr na boca da carroceria. Aí é filha da puta, né? O cara só tá lá pra dirigir o caminhão. Eu vou do ponto A ao ponto B. Exato. E não saio do banco do caminhão. Parece que uma linha é o menor trajeto entre o ponto A e o ponto B. Exato. Porque daí já tem um monte de hipotenusa carroceria ali, o cara já não faz. Mas daí, o que aconteceu? Deixaram o sofá lá e... Cara, era triste, porque o sofá... já sentando em cima. O sofá não entrava por, acho que, 3 centímetros, cara. Opa, isso daí dá pra lixar. Se você deitasse ele chegava no fundo e não dava pra voltar, entendeu? Então não entrava. Ficar maior. Aí, e o foda é que o móvel é novo. É. E mulher tem um tesão por móvel novo, que não pode ter um riscadinho, uma manchinha. Quanto mais lixar ele pra poder caber no elevador. Quanto mais tirar o braço do sofá pra subir no elevador. O que não era possível que ele não é desmontado. Pô, tem da essa. Tudo é desmontável. Na verdade, falava assim que ele é desmontável. Só que o que sai? O encosto. O encosto é uma almofada que... É o espírito que muda acompanha. Nada, exatamente nada. Tudo é desmontável, Gabriel. Não, pode ser que não seja montável. E o fato que tudo é desmontável, nem tudo é montável. Exato. Mas daí, chegamos no pequeno dilema. Estávamos em 4 pessoas. Só que... Uma delas, bailarina. Uma delas bailarina. Bom, é bom passar o currículo mesmo. Né? Não, é que tem. E a outra estudou farmácia, né? Beleza, né? Eu tô falando que tem ali a disposição física melhor que a dos outros. Malemolência, né? Malemolência. Só que, aí o que aconteceu? Sobe com o sofá, ela pode fazer a coreografia em cima do sofá. Ela pode ir contando, né? 5, 6, 7. E vai, Gabriel, levanta o pé. E dando variada na perna. Varia de marmelo. Além de bailarina, é adestradora também. Faz esse espacate, filho da puta. Como vamos espacar na escada? Vai! Um sofá nas costas, pô. Cala a boca! Você nunca vai ser assim o Peter Pan na minha peça. Eu não quero! Eu não quero ser! Não vai ser mesmo! Eu quero ser a Sininho, pô! Não vai ser nem aqui, nem na Terra do Lula. Ai, mas... Aí o que que ela fez? Ela simplesmente falou, nossa, gente, eu não vou poder ajudar, eu tenho que ir pro ensaio. E ela foi embora. Essa e daí a amiga dela foi levar ela. E deixou a gente pra subir com a porra do sofá numa escada. Que eu vou descrever a escada pra vocês. Não, um degrau, sim, é. Um intervalo pra fazer a curva. Acho que não precisa de escada, é escada. Acho que a gente é bem burro. Né? O Gabriel, a gente é burro, Mas, porra, o básico a gente sabe. Uma escada. Imagina uma escada estreita. Você sobe 5 degraus, tem um patamar. Vira pra esquerda. 5 degraus... Outro patamar, não, vira pra esquerda de novo. Não, escada 5 degraus, então é grande o degrau ainda. Aqui, e aqui, ó, é o ciclo sem fim a escada, não é vai e volta. É o espiral. Ou seja, não dava pra tombar Mas isso pro oitavo andar, de boa. Quinto andar, cara. Quinto andar. Não dava pra tombar o sofá pra segurar um de cada lado. Ele tinha que ir em pé. Porra, aí é foda, hein? Inclinar o sofá em pé, ou seja, o cara que tava em cima tinha que ajudar a puxar muito. E o que tava embaixo tava segurando todo o sofá. E empurrando, né? Ou seja, só cabia duas pessoas pra levar o sofá. E a gente subiu 5 andares de escada sem tomar café da manhã no sábado de manhã, cara. Não, é triste. Porque você tá numa escada sem café. Isso numa é escada que ela só acende a luz com o sensor de movimento. Então tinha hora que a gente ficava no meio do breu. Daí os dois ali já no sofá, já transava loucamente. É o mínimo. Pra descansar, transa loucamente ali. Claro. Depois de subir 5 andares de escada, a gente chegou na última porta da escada e ele não passava. Nossa. Eu juro que naquele momento. Eu quis sentar no chão e chorar. Eu sofá. Eu ponho fogo no sofá. Quando me perguntaram, eu falo, que sofá? O que você tá falando? Nem comprou sofá? Aí a gente teve que tombar ele de uma forma lá e socar ele até ele passar no buraco. Passou manteiga pra passar na porta. Virou um sofá de visita, porque tá até hoje no corredor ali. Um sofá incomum. Sofá ali, de espera ali, viu? Um sofá de espera. E depois da gente fazer esse puta sacrifício, acho que a gente demorou quase uma hora pra subir o sofá pela escada. Deixou ele na sala, desembalou. 10 minutos depois ela chegou. Então eu já falei pra ela que se um dia ela se mudar, ou ela joga pela janela e pega o que sobrar embaixo, ou ela vende pro dono do apartamento, que eu não vou descer. Vai imobiliado, né? Isso daí vai imobiliado. Ou pede divórcio. Acabou. Vou me mudar, acabou. Eu quero pedir um tempo, a gente volta quando você já tiver no outro apartamento. E você, Anderson, você já se mudou? Mudei. Mas quatro vezes, né? Quatro vezes, bastante. Chama inadimplência também. Né? É fuga, velho. Dever pra traficante. Né? E aí, o que você tem de história de mudança? Só que tem um probleminha. A última vez eu tinha 8 anos de idade. Tá bom. A última vez. No começo da minha infância eu mudei bastante, depois acabou. Eram os pais querendo fugir dele, sempre ele encontrava. Nem todo bairro assim tava retardado ali. Chegava lá, os vizinhos começavam a olhar torto, o moleque não tinha uma bola de futebol, tinha um ursinho de peludo. A década de 90 era muito preconceituoso. Jogava futebol com a cabeça de um ursinho de peludo. Imagina Anderson Negão crescendo na década de 90 sendo negro, bicho e retardado. Era preconceito atrás de preconceito. Porque as coisas separadamente, tudo bem. O ruim é o combo. E o pior é ele falar que não era nenhum dos três. Isso. Pelado na rua. Dando cu. Comendo merda, né? Lambendo um pau sujo de merda. Fazendo um dog. Eu não sou negro, bicho retardado, não. Mas década de 90 era da hora, porque você é na boleia do caminhão, né, moleque? Epa, peraí. O que colocaram em você? Fala. Quem entrou? Na boleia do caminhão. Quem entrou nessa boleia? O Severino já passava a mão na sua coxinha. Exato. Quem entrou nessa boleia negra, hein? Fala pra mim. Pagava um pastel com cobre. Apesar da mãe dele insistir pra ele, fala que eles nunca se mudaram. Ele fala, ah, eu vou me mudei. Lembra quando eu tava na boleia do caminhão? Ei, caralho. Ali eu me mudei. Me transformei. Na boleia do caminhão. Tudo aberto, a gente vai surfando. Tava tudo aberto lá. Surfando uma onda, pô. Surfando uma onda. Quem tava com você? Algum primo? Toda a família. Eita. A família inteira ali na boleia. Por isso que tinha que se mudar, nem todo mundo aceitava. Todo mundo querendo ajudar na mudança. Sim. Inclusive eu. Eu vou te mudar, Anderson. Vem, vamos lá naquela boleia. Eu tinha o quê? Uns 8 anos? Sim, já falou 15 vezes. Já tinha 8 anos. Mas eu não tinha 8 anos. Já faz 8 anos que tá falando que tinha 8 anos. Aí que tal, não tinha 8, eu tinha 6. Ah, ele mentia pra todo mundo. 2 anos pra fazer a mudança. Ele passava por mais velho, ele passava por mais velho. Sim. Era o gato invertido. Era o toga, era o toga. Acho que pra mim deu. Não procure lógica, vai. Vai, gatão invertido. Vai, Sandra Hiroshi, vai. Aí, ele pegou. Vai, gato invertido, vai. Chegamos lá, todo mundo querendo ajudar na mudança do meu avô. Começamos a descarregar as coisas. Eu não, lógico, eu era um moleque. Aí eu cheguei pra minha prima e falei, vamos brincar. Opa. Na todo mundo mudando. É. Vamos brincar com a minha prima. Vamos brincar com a minha prima. Nós, como jovens muito assertivos, começamos a brincar. Brincadeiras, digamos assim, legais. Claro. É. Melhor. Previstas melhor na que lei, prego, né? Prego na testa, né, de brincadeira. Artigo. Eu prefiro pegar, pego na testa. É. Mais legal. É, chegamos lá, começamos a jogar bola um pro outro. Ursinho ou bola? Não, naquela época eu podia ter bola. Brincando de bola, Caprino. Esse é o título dessa história. Ah, vai começar. Eu achei que já tava chegando no ápice, cara. Um prefácio aí, mas tá, beleza. Tá parecendo o título de filme pornô. Brincando de bola com a prima. Eu nunca vi filme assim, não. Eu não sou doente. E eu não tô olhando no meu celular aqui no X-Vídeos. Não tô vendo o que acontece nesse vídeo pra falar pra vocês aqui. E aí eu não mudei o nome de pinto pra bola. É, chegou um velho, pelo jeito. Peraí, vamos ver o que o velho vai fazer. Peraí, ele tá tirando o pintinho pra fora. Ah, tá, mudança do meu vô. Mudança do meu vô, pelo jeito. Ah, eu não consegui carregar nada, não. Eu era muito novo. Peraí. Ah, não. E brinquei com a minha prima aqui. Ah, apareceu o título da história, gente. Brincando de bola com a prima. Meu nome na época era Jack Cock, pelo jeito. A minha prima chamava Silvia Saint. Que prima, hein, gente? Boa, deveria ter conhecido minha prima antes, pô. Nem lembrava dessa prima, caralho. Tá, você tava brincando com a sua prima de bola, bola jogando bola pra um pra outro, que era isso. O máximo que sua coordenação motora permitia você fazer. E não era muito bom. Mas faz parte da brincadeira. Dedução óbvia. É. Eu tava no. Era um sobradinho, eu tava no quarto lá em cima, ela na garagem. Defina um sobradinho, um sobrado pequeno, do tamanho de uma casa pequeno. Normal. Só que tem dois. Imagina andares. Uma casa terra, só que com dois andares. Não, mas o tamanho da casa terra. Sobradinho. É que eu chamo que tem um andar só que ele é elevado. Tem uma laje. Eu jogava a bola pra ela. Da janela do quarto. Pra você era fácil que era só derrubar a bola. Ela tava embaixo, ela tava embaixo. De vez em quando, caía mais pra dentro da garagem, ela ia buscar. Isso durava aí, no processo, uns 10 segundos. Tô começando a entender. Tá, a bola caía mais pra dentro da garagem, ela tinha que buscar. Demorava 10 segundos. Jogava a bola, ela pegava. Ela jogava de volta ou ela subia ela escada subia e tinha que pegar? Pegava na mão, né? Ela jogava de volta. Por isso que hoje ela é magra, né? Bom, quando eu joguei a bola, 2 minutos depois ela não voltava. Morreu, acertou na cabeça. Falei, fudeu. Não devia ter tacado o tijolo. Mata no peito. Eu devia ter mostrado minha rola. A bola aqui, ó. Biscate. Vem pegar essa bola aqui. Ela saiu chorando. Daí ele volta, ela volta daqui 10 segundos. Então eu desço o lance de escada. Puta velho. Trampo. Puta trampo do caralho. Puto, né? Porque você tava ganhando. Eu quero a bola, cara. Eu quero jogar, só você joga. Ô, incompetente, cadê a bola? Quando eu cheguei lá, ela estava chorando. Ah. Eu falei, mas eu só joguei a bola. Você ficou com um pouco de dó? Eu fiquei com um pouco de dó, porque eu não gosto de ver mulheres chorando. Aí ela me mostrou, tinha um caco enfiado na mão dela, atravessado assim. Caralho. Atravessou a mão. Atravessou a mão. Caco sapo do Muppets ou... um caco de vidro. É um caco de vidro. Ah, de vidro. Chama... Caco de vidro. Fantoche. Exato. Os fantoches de vidro da tia Cleusa são perigosos. Fantoche de vidro. Você vai tentar falar, eles quebram e atravessam sua mão. É, não é legal. Viu? É um espetáculo curto. Perigoso. Tem que dominar, viu? Os é, russos, são russos. Usados em monólogos. Gostei, gostei. Tá, ela tava com um caco de vidro na mão. E ali a ambulância não chega. Tivemos que usar o caminhão. De mudança. Exato. Ah, agora essa história ficou boa, porra! Aí, caralho! Perseguição policial, porra! Tem que enfim. Eu senti que ele ia pender pra falar, pegar uma vassoura e varrer a casa. Mas começou melhor. Eu tava com medo que ele ia falar, daí colocamos um band-aid. Agora não, porra! Olha só, Anderson Negão. Década de 90. Sem Uber. Sem táxi, ambulância não chegava. A gente vê aquele caminhão pedreiro, aquele pau de arara ali. Que era faz mudança, né? Que tá fazendo mudança. É mais perigoso você entrar naquele caminhão do que deixar o vidro ali atravessado e ela falar que era um sexto dedo. Mais perigoso que isso. E aí eles optam pelo quê? Levar a menina no hospital com o caminhão, Anderson. Com o caminhão. Na boleia. Na boleia. Por que não? Frio. Por que não? Ah, agora ficou frio. Aí você forçou demais. Não, mas era maio. Era maio. Tá. Com frio. Não tá tão frio. Chuva de granizo. É porque um cavalo... Neve, neve. Um cavalão que é acostumado no estábulo, né, filho? Qualquer 30 graus é frio, né, filho? Aí tá. Então... Não deu tempo de descarregar as coisas ainda estavam lá. Levaram tudo pro hospital. Levou tudo pro hospital. A menina numa gaveta. É, pra não ter morrer perigo. Sufocado não, e não ter nem que ir ao hospital. Ei, ah, já, sim, ou tá. Às vezes já tá no caixão, já enterra. Já enterra a cômoda lá. Dá certo. Cômoda nem era tão boa assim. Era grande, cabia a menina de 8 anos. Ah, talvez a menina não era grande. Tá? Não, era uma cômoda grande e uma menina pequena. Sim, sim. É a mesma cômoda que você jogava futebol junto? Essa é outra. E aí? Eu acho que eu deixar o resto da história a cargo do ouvinte. Peraí, isso aí não é possível. Tá assistindo muito Black Mirror esse filho da puta. Caralho, bicho. Deixa nos comentários a continuação da história, vai. Puta que me pariu, bicho. É uma mudança no Chorume, né? Não termina a história. Agora é assim. Você vai colocar nos comentários a continuação lá. A ou B? A ou B? Eu parei aqui. Fica a cargo de você. Pra mim deu. Pra mim essa é a história. Deu, hein? Por esse final nem o ouvido esperava. Não, não. Não dava. Quando você acha que não dá pra ficar mais demente, fica. Impressiona, bicho. Essa autoconsciência de um negão pensando, nossa, que puta história mesmo. Ah, deixa quieto. A gente não esperava. Não, eu jamais esperaria isso. Parabéns, Legal. Muito obrigado. Parabéns. Legal que ele que deu a ideia do tema. Ainda essa. Ele devia ter pensado, tem uma história boa de mudança aqui. Mas não tem o final. Deixa comigo, deixa comigo. Eu levo esse episódio nas costas, hein? Não, vai ver, levar a menina pro hospital, ele não acompanhou e nunca mais viu a prima. Desmaiou. Desmaiou na hora que viu sangue, sei lá. Ah, tá vivo, isso que importa. No final da história, o vô dele tá morando no hospital lá agora. É, porque mudaram pra lá já. O caminhão falou, é só uma mudança que eu faço. É. Chegou lá, descarregou a menina, descarregou os móveis. Já quarto desocupado lá, maior que o Sobradinho. É, muito melhor. Comida na mesa, não tem que lavar a louça. Com ar-condicionado. Ar-condicionado. Beto Jamaica! Juliana, você já mudou 27 vezes, você disse. Isso, 27 vezes. 27 vezes, tá vendo? Isso é despejo também. Seus lixos. Uma pessoa que tem história, hein, pra contar. 27. 27 histórias. História começo e meio fim, não é, Gabriel Osmar? Sim. Normalmente é assim que se constitui uma história. É um novo jeito de fazer podcast. O ouvinte dá o fim. É o que você falou lá, o filme do Black Mirror. Você escolhe. Eu não consegui assistir até o final. Aqui você lá, decide. Ah, não, é muita coisa. É igual a história do Anderson Negão. Ele não conseguiu contar até o final. É. Deixa quieto. Eu já mandei 27 vezes. É uma vez pra cada estado e o Distrito Federal. Conheceu o Brasil inteiro. Caramba! É, gostei. Essa piada foi melhor do que a história inteira. Vamos se limitar a fazer... Só comentário. Só comenta. Você vai ser o Casagrande do Chorume. Você não é integrante mesmo. Não tem nem por que contar nada, não tem? E aí, dona Juliana? É tanta história que tem hora que eu começo uma história de uma mudança e termino na outra. É porque muda. Boa. Vamos deixar os comentários pro Anderson Negão. Depois você fala isso em alguma oportunidade. Esse comentário foi muito técnico. Deixa pro Casagrande. É verdade. Vamos mudar. Ok. E aí? Mas acho que a primeira mudança assim, mais marcante, eu lembro da fase antes de carregar as coisas, que foi pra... Minha mãe falou, me ajuda a arrumar aqui tirar essas roupas aqui do guarda-roupa. Eu era criança, eu tinha menos de 10 anos. Não lembro a idade, só lembro que era menos de 10 anos. Eu não tava na quarta série. Tá na quarta série tem 10 anos, é isso aí. Antes disso, não tinha chegado na quinta série. Aí o que você vai fazer quando sua mãe te deixa sozinha com o guarda-roupa cheia de roupa pra você fazer as coisas de mudança? Você vai ficar brincando com a chama as amigas! Desfile de moda! Short curto também! Corta as calçadinhas do pai! Você tá querendo lançar isso daí de short curto? Não sei se vai pegar tanto quanto você quer ainda. Não sei. Não, só que eu mudava tanto que não dava tempo de ter amigo. Ah, sim. E nem que as pessoas queriam ser sua amiga. Falta de carisma. Ela falou, às vezes eu ficava só 10 anos em cada lugar, não dava pra conhecer ninguém. Aí o desfile de moda foi só comigo, né? Aí eu vou pegar e escolher, vem o casaco lindo, bonito, de couro, grande. Falei, nossa, esse casaco vai ficar legal, vou começar com ele. Você lembra dos Mythbusters? Não. Sim. Lembra dos Mythbusters? Caçadores de mitos. Isso. Eu só não lembro de uma história de mudança. Não. Nem de casaco de couro. Oh, não, como não? Tinha um cara lá que só usava uma jaqueta Adam de couro. Adam Sabat? É, usava só uma jaqueta de couro. Meu sonho é ter uma jaqueta de couro daqui. Mas pra que cortar e ficar com... usar de shortinho. Deixa de regata aquele casaco. Não, uma regatinha de couro também sai, pô. De couro. De lavar o carro. De lavar o calor é bom. Mas a minha decepção é que com esse calor que a gente vive aqui, americano, é impossível você ter uma jaqueta de couro e viver bem. É, ah, tá. E viver bem, porque é possível você ter. É. Continua. E aí você foi fazer um desfile de moda com um jaquetão de couro. Isso. Eu vou vestir o jaquetão de couro. Eu começo a sentir um negócio nas costas. Aí eu começo tinha uma pessoa vestindo já. Ô, Juliana, caralho! Era o amante da mãe dela. Escondido no guarda-roupa 3 dias. Caralho, menina! Não, sai daqui! Cabelado só com a jaqueta. Suando igual um cabelo. Por que que ele tava com a jaqueta dentro do guarda-roupa? Tava disfarçado de roupa. Mas é roupa, tá? Devia ser, Eu sou um cabide. Sempre que alguém abriu o guarda-roupa, ele abria as roupas, ele fazia o barulho. Sou uma roupa! Roupa, sou mancebo, roupa. Sou mancebo. Roupa, roupa. Uma coisa aí nas costas, no braço, começou a coçar. Falei, ih, gente, tem barata nisso aqui. Espírito, ufa. Eu achei, tem barata. E eu tenho muito medo de barata. Quanto medo? Mais do que de espírito? É tipo, se uma barata encostar em mim, eu vou ficar chorando por pelo menos uma hora. Mas se o espírito encostar em você, você chora. Mas você grita, desespera, faz escândalo ou você só chora? Eu grito, choro. Desmaia. Tanto que assim, eu achei que era uma barata, eu comecei a tentar tirar o casaco, eu não sabia mais tirar o casaco. E aí, é irracional, medo irracional. Pra me confirmar que era uma barata, saiu uma pela manga do casaco. Ah, não era barata. Saiu uma pela manga. Então tinha várias. Você tinha várias. Uma ideia como ela tinha medo, ela torcendo pra ser ratos. Ela torcendo pra ser ratos. Nossa, hora que sejam escorpiões. Seja um amante. Seja lacraia, lacraia, por favor. Sanguessuga, essa espécie de sanguessuga. Tigres. Quem sabe eu seja um espero que seja uma vaca viva aí nesse casaco. Tomara que seja meu primo desaparecido. Espero que seja a prima do Anderson com a mão furada. Ah, então por isso as baratas. A lenda das mudanças. A loira da mão furada. Silvia Sainz. Mas não era. Não era. Eram baratas. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Nada a ver com mudanças também. Mas... cara, eu tenho muita história com barata. Eu sou um baratólogo. Um baratólogo, talvez. Nessas férias, faz aí questão de um mês, eu estava na casa da minha sogra, fui beber água de madrugada. Ela fantasiada de barata. Fantasiada de baratona. Tive que comer a velha da Rosueta. Dançando funk. Meu tesão em barata. É aquela zona, né? Aquele cheiro de esgoto saindo da buceta, né? Não, porra. Eu fui acender a luz, né? Todo interruptor tem um lugar padrão. Daí eu pensando, nossa, o interruptor tá fofinho. Na hora que eu acendo a luz, eu esmaguei a barata com a mão, cara. Você ela, de esmagar a barata, desgraçada, né? Tava no interruptor e ela não ia acender a luz. Que filha da puta, cara. Quando você quer acertar uma barata no claro, ela foge. E daí eu com a mãozada lá, ela morreu esmagada na minha mão, a desgraçada. E o fedor de barata esmagada demora 3 meses pra sair do corpo, cara. É tipo isso. Eu terminei a mudança e tava com cheiro de barata. Nossa, que a hora que eu vi sair a barata pela manga do casaco... Você desmaiou, né? Desmaiei, eu saí gritando pela casa inteira. Você tava sozinha? Tirar... é, no quarto. Ah, sua mãe tava aí. Tava perto. Tava com mancebo pela casa. Mancebo moreno alto. Sim. Vários lugares pra apoiar. É. Tentando tirar, sair correndo, gritando, feito louca. Aí minha mãe me encontra. Ela não é assim que desfila. Por favor, mais classe. Ou minha filha batendo nas costas, né? E as baratas esmagando, purgando. Eu tava tentando tirar o casaco, tentando tirar as baratas. E era mais de uma. Saiu uma, mas tinha outras. Ah... aí eu gritando pra minha mãe, ai, barata, barata, feito louco. Mas estava em todo o guarda-roupa ou especificamente elas eram fãs de couro? Nesse casaco. Jaqueta trai? Jaqueta de couro. É tipo uma simpatia. Quer atrair barata, use jaqueta, jaqueta de couro. Jaqueta de couro, é tipo isso. Eu não sabia. Aí tava na jaqueta de couro. Eu cheguei pra minha mãe, ela barata, onde? Cadê a barata? Mãe, tá pilético. Não, muda a língua, fala árabe. A filha, a mãe ajoelhada, minha filha falou em línguas. Esse é o Espírito Santo. Aí ela tirou o casaco e pra me ajudar a tirar as baratas que aí... Te bateu com o casaco? Me bateu com o chinelo pra tirar as baratas? Ah, obviamente. Mas pra aí não é pra... Porque tava batendo em você e aí não ajudar na mudança. Tava batendo em você também porque você tinha perdido toda a coleção de baratas dela. Né? Que ela tinha guardado naquele caso. Ela falou, falei pra você guardar na caixinha minhas baratinhas, pô. Não, ela pegou e foi me batendo com o chinelo pra tirar as baratas aí. Esmagando em você as baratas. É. Só viu o creque das costelas e das baratas. O que foi? Costela? Ah, não, foi barata. Pelo fedor é barata. Às vezes. Aquela era uma jaqueta feita de couros de barata. Ah! Só pode ser isso. Não era uma jaqueta cara, então. Era bem barata. Era barata. Era couro de barata. Meio triste pensar. As baratas podiam estar se despedindo de alguma amiga que morreu. Mas e você, Alain Delon? Esse aí nunca mudou pra um dobro. Opa, eu acho que mudou sim. É, mudou pra minha casa. Tá com uma tatuagem de foguete na perna agora. É, brinca com o homem. Mudou esse menino, hein? É. E quem não gostava de foguete. Exato. Como posso dizer? Eu nunca me mudei. Mudei uma vez. Ah, bom. Eu mudei. Ele foi fabricado. Nunca mudei, com exceção de uma vez. Mas... Você já tem... Mas não foi muito emocionante. É, não foi. Quando é uma vez, às vezes a experiência é maior do que quem mudou 27 vezes. Sim, porque a 27 tá acostumado. Tá acostumado. Nem desencaixota mais. Mudou assim, chegou... Ah, falaram que o aluguel era tanto, mas não era. Então vamos mudar de novo. Porra, mas não deu 10 horas com essa casa. Ah, nem deu tempo de tirar a jaqueta de couro das coisas. Não. Lembrando, há muito tempo atrás, trabalhava com tecnologia, trabalhava num banco. Nossa. E... Naquele posso ajudar. Que ele possa ajudar o chefe dele. Atrapalhava no CPD. Ah, sim. Se perder. Achados e perdidos, né? E guarda-chuva. Quem trabalha com infraestrutura sabe que em alguns momentos a gente faz mudanças na infraestrutura. Tá tudo bem. Sim. Tá. Uma mudança. Dá ênfase, mas... Tá bom. Tá. Pode dizer que tem a ver com. Com que a gente tem que contar, né? Ah, tudo bem. Ah, sim, claro. Ah, mas depois do Anderson Negão, cara. Tá liberado. Tá tranquilo. Como foi quando você tirou a CNH? Mudei de SIC pra CPF. Agora eu dirijo. Exato. Foi lá pra gente fazendo uma mudança de madrugada. Acabou o serviço. Porque não era legal a mudança ali? Não, era legal, mas a gente tá mudando uma parte da... Por isso de madrugada. Pra esconder. Acabou a madrugada, não tinha como voltar pra casa. Vou ficar aqui, vou tirar um cochilo no sofá, que a gente tinha um sofazinho no tarde do CPD. Suede, perfeito. Entrou de depende boa? Da noite, depende da noite. Hoje, cheguei, o sofazinho já tá ocupado. Ei, filha da puta! Tá foda. Era o seu Ed. O chefe dele. Já conhecia todo mundo lá, falei, não, vou dormir em segurança. Peguei o piso elevado, tirei, entrei debaixo do piso elevado, dei aquela encaixada e dormi ali, tirei um cochilo. O quê? Daí comecei a ouvir um barulho de uma coisa raspando. Barulhinho. Barata? Falei, fudeu. Espírito? Barata? Espírito, barata, eu não sabia o que era. Eu fui, levantei o piso, levantei no cabelo. Como você ia falar, piso um supino? Levantei, saí do piso, eu vi uma... A moça, a senhora, na limpeza, jogando a vassoura no chão e saindo correndo. Não é uma louca. Eita, tem alguém dormindo embaixo do piso aqui. A menina tomou um furado, porra! A lenda! A lenda de Sumaré, vem pra cá! Eu sabia que tinha espírito aqui, eu sabia! Quando eu chego, dobro, do sono, saiu, encontrei o pessoal botando ela na cadeira, dando água pra ela. Sim, sim. Tem espírito lá atrás. Você foi confessar que era você ou não? Eu fui. Ah, tá. Essa é a minha grande história de mudança. Não. Eu tenho uma história de mudança compartilhada com ele. Opa, é isso que eu queria ouvir. É isso quero aí. Esse bunda molismo, não. É. Quero comer. Ah. Mas eu tenho uma outra mudança é que eu duvido que alguém mudança, aqui fez. Hein? Não, vem. Vem falar eu de cortar a história dela agora. Desafio aqui, alguém a ter dormido com uma mulher, acordar com a outra e ser o mesmo corpo. Peraí. Era um cadáver! Tudo bem, gêmea é assim mesmo. Você dorme do lado, daí acorda do outro. É você corpo. Ou uma pessoa com a nuca tatuada de outra pessoa. Ou você pegou alguém quando tava bêbado achando que era uma pessoa, acordou sobra, era. Mas agora, pensaram? Consegue imaginar como é isso? Daí eu vou deixar pro ouvinte. Gênio! O final dessa metáforas, metáforas! Ele acordou com a menina da mão furada! E o pior é que a menina da mão furada não é uma entidade, é ela que vai nos lugares. Tá e bate punheta com o furo da mão. Não, não! Nossa. Sim, que ainda tem o caco de vidro e esse é o problema. É, isso é meio chato. Pra manter o furo. Nem pra tirar. Não, mas ela não pode tirar, senão fecha. Ela tá ajudando na mudança até hoje. É porra. E aí, Juliana, que história é essa com a Lana? Essa mudança compartilhada foi antes da gente mudar de casa. Foi quando a mãe dele resolveu mudar o quarto dele. Muito bem. Agora você dorme no quintal, viu, Alan? Quem mas... vai dormir aqui é o Chuchu, o cachorrinho. Mas ele morreu tem 3 anos. Cala a boca! Empalhado. As cinzas dele precisam de um quarto. O cachorro empalhado também dorme. E dorme no seu quarto, Alan. Quer dizer, no quarto dele. Você não pode dormir no quarto dele mais. Você só tem que acordar 5 da manhã porque eu vou sair de ré com o carro. E nem acorda 5 da manhã, é que eu quero te acordar mesmo. É que pode ser que eu seja ré às 5 da manhã. A pé mesmo. Sai de moonwalk ali. Eu nem tenho carro. Você sabe que eu não tenho. Você sabe, é. Acorde às 5 da manhã. Não quero vagabundo na minha casa, não. Não quero que os vizinhos vejam o vagabundo no meu quintal. Melhor que fosse um vagabundo, eles vão ver que é você. Quem dera fosse um mendigo que entrasse. Se fosse um vagabundo qualquer, eu não tinha que responder, mas é meu filho, cara. Mas e aí? Mudou o quarto dele? Como que foi isso? Mas por que que ela mudou o quarto dele? Ela tinha o sítio, aí ela vendeu o sítio e tinha uma cama de casal que tava sobrando. Aí o que que ela fez? Ah, vou colocar no quarto do Alan. Mas não para o Alan dormir. Chuchuco. Não, é sério. É sério, não era pra ele dormir. Ela colocou a cama de casal, pegou a de solteiro, deixou num canto e olhou pra gente, que eu já dormi na casa dele. Ó, não é pra vocês dormirem na cama de casal, é pra vocês ficarem com a de solteiro. Tá bom, tudo bem. Okay. A casa é sua. Muito casa sua, o quarto pelo jeito é seu. A cama também. As contas. O filho é seu. Então, não tem problema, né? Okay. Só que o que acontece? A gente já tinha quebrado a outra cama de casal e outra cama de solteiro. E aquela cama de solteiro de ferro era que o irmão dele tinha deixado quando se mudou. E ela tava fazendo barulho. Ela tá, conveniente, né? É que... Aí no ato do coito sexo... Põe um EVA, envolve a cama com não, EVA... Não tava funcionando. Por plástico bolha na cama inteira, todas as juntas. Espuma expansiva. Espuma expansiva. Melhor. Mais caro também. Aí o que aconteceu? Ela tinha dado esses avisos, a gente falou, não, sem problema. Aí à noite a gente não queria acordar eles com o barulho da cama, porque eles já tinham reclamado uma vez do barulho da cama. Vamos pra cama nova. Não, óbvio. Não. Claro que não. Ela falou pra não ir pra cama. Exato. A gente não foi pra cama, a gente foi Vamos pro chão. Vamos no chão, é óbvio. A gente foi pro chão. Chão não faz barulho, a não ser que seja piso sobre piso. A vez já tive que trepar num chão um monte de merda de cachorro em volta. Mas a trepadinha no chão. Claro, pô. Almofadinha no joelho. Que você vai ficar de 4, certo? Exato, sim. Não, mas mesmo se você for ficar de 2, vai doer o joelho no chãozinho ali. Não tem como, desculpa. É talvez seja a minha artrose, não sei. Que desloca o joelho toda vez. Exato. O cara termina o sexo aleijado. Leva no hospital, mas não dá mão furada, não. Mas já gozou, não. Ajoelhei. Os joelhos rangendo mais que a cama de ferro. Era melhor que ficar na cama. É triste. Tá assim mesmo. Tá assim mesmo, não tá faltando muito. E Mas não era a cama que rangia, pô. A cama de borracha. Não... A cama balança, né? Aí tava a gente lá a caminho da felicidade. Tava realmente a caminho da felicidade. Quem tava por cima? Só sabe aí. Tava naquela posição animal. Ah, né? Sim. Dois de quatro. Dois de quatro com aquela cintaralha dupla. Tipo o cachorro batendo depois que terminou. Bunda ali. Com bunda. Batendo bunda pro outro. Ali. Batendo figurinha ali, ó. Batendo figurinha ali. Batendo bafo. Tá, imaginei legal aqui. Entendi, entendi. Pô. Ai, juventude boa. Ah, isso sim é juventude, hein? Aí a gente lá, caminho da felicidade, eis que do nada a mãe dele pega, abre a porta do quarto com tudo e fala, ahá! Peguei! Ah, então vocês transam! Ela te queria pegar a gente na cama, porque ela achou que... Que tarada! Ah, ela queria ver se vocês estavam dormindo na cama nova. Exatamente. Ela deixou a câmera pronta pra cama. E a gente... E vocês não estavam fora do foco. Exatamente. Então ela queria falar, peguei vocês na minha cama. Só que ela não tava esperando... Realmente assistiu o coito do filho ali. Não sei. Não, quer dizer, não conheço a mãe dele também. A mãe do, Alan, ela sempre torceu pra ele ter um relacionamento feliz, mas não sabia que ia ser com outra mulher. Achava que ia ser com ela. Mas ela se satisfaz só de assistir ali. A voyeur, né, que chama. É. Por isso que o Alan tá acostumado com cachorro, né? Ô, louco! Que é chamou isso? A mãe de cadela? Cadela vagabunda? Que eu escutei? Aquela puta eu arrombava! Mas piorou, a gente arranjou outro bicho sem vergonha. Não, mas calma, essa história não pode ter terminado. Ou seja, vai deixar pro ouvinte também. Aí o que aconteceu? Eu descobri uma coisa muito triste com essa mudança. Primeiro que eu descobri que mulheres broxam. Deu aquela secada. Rapaz. Deu aquela secada na vulva. Mulher broxa. Aquela secada tão seca que começa a despelar o pau. Chega a craquelar a pele. Craquelar o pau, assim, vai puxando. Vai arrancando as peles do pau. Se o cara não tira o pau rápido, é dissolvido o pau dele ali. Ah, ainda bem que deve ter tirado rápido. O Alan é rápido. O Alan, assim. E o Alan não tem muito o que tirar ali também. Então, porra. Não, ele tirou a tempo. Mas eu descobri que mulheres broxam e que dói. Calma, Alan, aquilo te broxou ou te deixou com mais tesão? A sua mãe falando, ah, te peguei! E seu alemão, olha como eu faço, mãe! Eu não sou viado, não! Olha, mãe, como eu dou o cu, mãe! Eu não sou viadinho, não, mãe! Lembra que você pichou no meu caderno? Esse caderno é do viadinho! Do meu filho! Lembra que em todas as folhas do meu caderno você desenhou um pinto e falava que eu era viadinho? Lembra que você tatuou minhas costas? Eu tive que transformar esse pinto que você tatuou num foguete, lembra? Lembra, mãe? É, ela fechou a porta, eu queria continuar, né? O homem é fácil, desliga e liga muito rápido. Tá. Ela falou, ah, desculpa, fechou a porta. Ah, te peguei. Não, não era desse jeito. Opa, não. Não peguei tão forte com força. Não pode emendar numa música, né? Ah, te peguei no colo. Me tive metendo. Pra não ficar tão chato, né? Embalar ali. Ficaria até legal. Ficaria até legal eles começarem a dançar junto. Ou disfarçar assim. Pô, não vi vocês transando que nem louco, não, gente. Não vi nada, não. Não parece dois guaxinins, não. Bela lingerie de zebra, uma boa escolha. Quer dizer, não. Tô supondo. É a que eu tô usando. Não pense em mim, não. Você não é isso. Não pense em mim de lingerie, não, gente. Não. Entendi agora que... Porque a brochada dela e ele se incentivou mais. Que a mãe do Alan. Running naked in the sand. Friends holding hands will someday surely form a band. fazer pipi. Outra mudança que você falou, que agora você tem um novo animal de estimação. Aí. Isso é uma mudança. Tarado. Mais um. Que agora, quando eu tô no meio do coito, eu tenho um cachorro olhando minha cara. Não, um gato lambendo o saco. Olhando tua cara. Mas com aquela cara de coitado. Assim. Cachorro olhando tua cara e te jogando. Ei, Alan. Tá mal. E agora tem um gato que toda vez que qualquer coisa estiver se mexendo debaixo do lençol, ele ataca o meu pé. Ah, ele participa. Ele participa. Ele tenta participar. Ele dá aquela arranhada no saco, sabe? Pendura as bolas. Vem com os dedinhos. Quero parecer a menina da mão furada. Passando o caquinho de vidro ali, ó. A gente tá no dilema, porque se faz sem o lençol, o cachorro quer lamber o saco dele. Se faz com o lençol, o gato... Eu vou querer um gato arranhando meu saco, pô. Eu quero uma lambida. Bom, enquanto muito tá metendo melhor uma lambida no saco. É assim, eu já falei pro Lala, deixa eles pra fora do quarto e fecha a porta. Mas e minha lambida no saco? Eu vou gozar como? Preciso ter algum animal aqui. Com você, porra? Vou pensar na minha mãe de novo? Toca, comprou uma zebra agora. Não tenho condição de ir no zoológico todo dia, não. Por isso que ele sempre tem um animal de estimação novo. Acostuma com aquele. Vai do mesmo, né? Sim. Antes de comprar, vai lá e mostra o pau pra ver se ele faz alguma coisa. O Alan chega pra Juliana e fala, a gente tá precisando dar uma aquecida no nosso relacionamento, um negócio diferente. Ela comprei uma cabra. Ela já pensa três mulheres, quatro homens. Ah, eu tenho uma amiga que pode ajudar. Duas amigas que querem dar pra você. Ele já vira cadeira assim, igual o poderoso chefão. A carinha num gato. A carinha numa lhama. O pescoço da lhama. Porquinho da Índia. Daqui a pouco vai ser o calango. Duas amigas ou meu preá? Eu pensei numa paca, mas numa cotia, não. Cotia, não. Barata, eu não aceito. Eu tenho gostos que você não entenderia. Tá, é comer cabrito. Eu nem perguntei. Você entende, sim. Cabrito é fácil de entender. Qualquer burra entende o que é um cabrito. Cabritos e bagres é fácil entender. Mas bagre é só morto, né? Tem medo de água. Depois fica bravo porque não tem sentido o episódio dele. O tema de hoje é histórias a isso. Isso me lembra uma história do... Por muito tempo eu morei na cidade de Ourinhos, divisa com o Paraná, estado de São Paulo e Paraná. E quando me formei da faculdade, tive que retornar. Então, sim. Era um adolescente. Adolescente. Não, terminei a faculdade. Adolescente, você vai até os 40. É, né? Terminei a faculdade, eu devia ter uns 26, sei lá. Adolescente. Mas eu, lá em Ourinhos, era acostumado a pagar um aluguel barato, porque era um aluguel universitário, né? Sim. Então, quando vim pra cá, queria manter a mesma faixa de preço. Um pouco difícil, mas... Um pouco bem difícil. Americana, uma cidade inflacionada. É, e americana, o pessoal acha que é Copacabana aqui, não, mas né? Eu sou americana, toda a região é barata, americana é cara. E aí eu aluguei um apartamentinho ali que era, a gente chamava carinhosamente de clínica de aborto ilegal ali. Cativeiro. Que você entrava num prédio, dentro do prédio tinha um outro prédio. Daí você entrava por uns corredores escuros e tinha um apartamento lá no fundo que não tinha ventilação. Mas a maior sala que a casa pode ter. É, era uma salona. E aí, falei, como a gente tá se juntando agora, apesar de eu já... Fazia tempo que eu morava junto com a Ju, mas... Se juntando em Americana. É, em Americana, é. E agora... Antes tinha a faculdade, que era uma coisa que nos unia. Agora era nós mesmos. Sim, agora era o amor. Agora era o amor, o love. Sim. O love. Daí alugamos lá e, pô, pra época, porque chegou os dois desempregados, na esperança de arrumarmos logo um emprego, assim. Rezando. Tudo na base da esperança, então tava bom. Pra época tava bom, fomos felizes ali. Fizemos a Lupita ali, inclusive, no chão. Com o joelho rangido. E aí, o que acontece? Um dia, detalhe, esse apartamento era primeiro andar ali, pode se considerar um... pode ser. 1,5 andar. 1,5. E o detalhe é que um dia deu uma baita chuva e descobrimos que tava muito barato aquele apartamento porque tinha uma cascata dentro dele, rapaz. Aí tem que ser mais caro. Então, a gente não tinha alugado com cascata e veio com cascata. Chovia dentro do apartamento. Isso é lindo. Sensacional. Por incrível que pareça, não era o último andar do prédio. Chovia dentro. Que eu quero dizer. Tinha lugares em cima, tinha apartamentos em cima e chovia dentro dele. Exato, como era possível? Pensando bem... Merecia uma tese de mestrado aquele apartamento. E aí, então, a gente ficou lá, sei lá, um ano brigando com a imobiliária, porque afinal chovia dentro e pá, e Chuck Nobral. E quem aluga lugares sabe o quanto é legal brigar com uma imobiliária. Ah, é, claro. Porque ela é sempre solícita em conversar com o dono para que o dono faça. Que é a obrigação dele. Exato, mudanças estruturais. Mas resumindo, ali a gente foi vivendo, afinal só 3 meses do ano chove intensamente, então você vivia... 9 meses bem. 9 meses bem. Eu acho que é uma média boa. Tá bom. Quem pode falar, vivo 9 meses bem por ano? Ah, é difícil. Quem não mora numa clínica de aborto mesmo. Exato. Até que teve a notícia da Lupita, que ela iria vir ao mundo. Sim. Então pensamos, não podemos ter... O nosso filho... Numa clínica de aborto. Uma clínica de aborto ilegal. Seria mesmo. E acabar com a santidade do local. E acabar... Com a eficiência do local. E acabar com a eficiência de 100% ali. Tinha uma placa na entrada. Estamos há, sei lá, 380 dias sem bebês vivos. E aí nasce. E aí? E acabar com o negócio. Aí toca brigar com a imobiliária pra trocar a placa. Ser um bebê vivo. Então, resumindo, falamos, não dá. E é outro, era um apartamento muito fechado para uma criança. O que a gente pensou? Vamos para uma casa. Ok. E aí, procurando casa, aquela chatice, né? Foi minha primeira fuga da mudança, foi essa. Mandou bem. Procurando casa, tudo casa. Pô, achamos uma casa filezinha. A gente passou lá... Fez toda a mudança, mas a gente tinha pouca coisa na época, só geladeira, fogão, máquina de lavar, era pouca coisa. Tinha o sofá que o Gabriel metia em cima e doou pra gente. Doava porque ele não podia mais ver. Inclusive, tinha estúdio. Metade das minhas mobílias foram doadas pelo Gabriel Asmar até hoje. E coisas que ele já transou, hein? Inclusive uma escrivaninha. Tem, não que importa. Que eu não deveria comer as coisas que caem em cima dela. Mas... naquela mancha de bunda. Fica mais... bunda é suada, mas máscula. Esse é o problema máscula. O problema do Mogna é esse. Esse é o problema, uma bunda máscula. Que você sabe o lado da frente porque tem uma manchinha de saco. Dá até pra ver as veias. Resumindo... A gente mudou pra essa casa, depois de uns 20 dias, descobrimos que também tinha uma cascata dentro daquela casa, cara. Porra, bicho, a gente viu que chovia dentro daquela merda e aí começou uma outra briga. Ligar pra imobiliária, pra ligar pra dona, pra ela arrumar. Afinal, o trabalho estrutural era obra da dona que ela devia ter feito. A gente descobriu que o telhado era mal feito... Não é que o telhado era mal feito, desculpa. É que o cara fez. O cara fez a caída do telhado pro meio da casa. E daí no meio ele não pôs uma casa. Ele pôs a laje. Então. É um telhado com septo. Assim, arquitetura moderna. Nada, gente. É pra coleta de água pluvial. Era coleta bem na sala. O problema é que ela não era coletada. Era uma cachoeirinha ali. Não era coletada porque ele não não colocou um tambor lá. Tem uma cisterna ali. É. E aí tinha um contrato de 3 anos que ia vencer agora e... sei lá, dia 29 18, de janeiro. É. Chegou no dia 20 de janeiro. Lembrando, o contrato ia vencer dia 29 de janeiro. Muito bem. Daí a Ju falou... Ah, é porque a gente não vai ficar nessa casa, deu... Peraí! Agora que você me fala assim, a gente não vai ficar nessa casa? Eu falei, não, eu não quero ficar nessa casa. Mas já, então a gente tem que procurar outra casa, caralho! Ah, sim, por isso que eu tô avisando antecipado. Então, 9 dias. Faltando 9 dias. E aí é o que o Gabriel falou, tem 2 lados, cara, a mudança. Não só da casa nova, mas da casa antiga. Você tem que, é o que alugava, você tem que entregar a casa antiga, cara. Entregar isso... sem cachoeira. É. Isso é um inferno na vida, cara. Não, você tem que... limpar, passar espuma expansiva em tudo. É, eu usei espuma expansiva, viu? Vou falar. Pra pintar a casa também. Não, não, não. Ah, eu fiz essa última casa que eu fui devolver... A casa era meio velha. E a hora que a gente tinha um monte de plaquinha colada na parede. A hora que o Alan foi tirar, ele tirava a plaquinha e ele levava parte da parede junto. Ah, normal, né? Normal. E aí, o que você fez? Eu olhei pro proprietário e falei: ah, a casa tá velha, tem o depósito aí, desconta do depósito. Ou falei, espuma expansiva. Não, mas vou te falar. O rei da espuma expansiva. Vamos ver onde que ele usou agora. Pra fixar o armário. Era que até mais lógica do que o... Olha só. O azulejo. É, não, eu nunca consegui usar espuma expansiva. Parede antiga, Gabriel Osmar. Certo. Reboco. Caído, tudo. E o que que acontece? Eu estava arrumando uma tomada. E aí, na hora que eu tirei a tomada, veio o reboco junto, Gabriel Osmar. Então, o que que acontece? Não tinha mais onde eu fixar a tomada. Sim. Aí? Não teria se eu não fosse o rei, né? Se fosse o príncipe, ia dar ruim. E aí, Gabriel? Passei, eu tinha que entregar a casa. E quando você vai entregar a casa, ela tem que estar... Na foto tem que estar bem. Na foto, exatamente. Então, é igual um site. O que tá atrás da programação, ninguém vê. Não importa. Então, eu falei, algum dia alguém vai ter que arrumar essa tomada? Talvez. Mas até lá não vai ser problema. Pô, meu. Daí é problema fora do outro. Daí eu coloquei espuma expansiva na bunda da tomada, encaixei na parede ali. Daí depois, o G... Como é que tá os cabos? Deu um gessinho ali, depois gessinho pra dar o acabamento. Perfeitinha a tomada. Não ligou colar pra não pegar fogo, sim, óbvio. Podia colar um pano verde ali, um chroma key, você faria uma montagem e mostrei uma foto. Peguei assim. Não, tá, mas... tá perfeito aqui. Mas hoje em dia vai uma pessoa lá analisar, testar tudo. Ah. Oh, olha, golpe no pescoço. Você assina no lugar. Mas eu sou contra a violência. Né? Não, o Ganso tava muito longe pra pedir ajuda pra cobrir os buracos que o Alan fez tirando os quadros. Ah, tá vendo? Só que assim, tava colado com fita dupla face, não tinha nem prego. Não, ele ia com espreizinho de espuma expansiva. Ah, ele ia lá resolver. Ó, espuma expansiva, um pacote de 1 quilo de gesso. Você faz tudo. Não, rapaz. E o rolo de arame, rapaz. Uma vez o Ganso falou aqui, me deu uma alavanca que eu movo o mundo. Não, me deu uma espuma expansiva. Não, uma espuma expansiva e um quilo de gesso, eu deixo o mundo paradinho. Eu deixo perfeito. A primeira foto sai bem. Deixa o mundo sem mudança. Olha aí. O mundo imóvel. Um dia ainda lançaremos nosso reality show Mendigos à Obra. Que usa espuma expansiva, que é bem mais caro, mas é pra eternidade. Eu devia ter pago a sua passagem pra São Paulo, então. O que é mais caro, Wesley Zop? Você tem que fazer uma parede pra instalar uma tomada? Não, ou spray. Ou spray de espuma expansiva? Não, spray de espuma expansiva. Não, é muito mais barato o spray. Claro, claro. E... detalhe, entreguei lá o banheiro com os azulejos com espuma expansiva. Não caiu. Não caíram, pelo menos na minha mão. Mas quando você bate, parece um bongô, assim, o som. Fica aquele som de oco ali. Parece aquele meu bongô que eu também consertei com espuma expansiva. E fica aquele som de maciço. Gabriel Osmar, que mais de história de mudanças você tem pra contar aí? Olha, essa história de depois que muda você deixar em ordem é foda, cara. Cara, é o pior. É. Porque uma casa, ao longo dos anos, tem coisas que vão se perdendo. E você vai deixando também. É, tem coisas que você vai deixando. É. Por exemplo, a casa ficou lá comigo morando 2 anos sem campainha. Eu odeio campainha. Então, quando a campanha queimou, dei graças a Deus. É, não, quando ele mudou pra lá, tinha a campanha com mau contato. Você apertava, dava choque, você gritava. Ah, caralho! Tem alguém lá. Mas a campanha, eu tinha acabado de fazer minha filha dormir, o cara vinha dos correios, apertava a campanha, acordava toda minha filha. De navio ainda. É, pô, parecia uma campanha feita pelo Nolan. Aquela mano. De alerta biológica. Aí, quando queimou, falei, deixa aí, mas daí, quando você vai entregar a casa, você tem que consertar a campainha. Porque você claro. Pegou funcionando. Sim. Não, mas eu fui solicitado, certo momento de minha vida, a ajudar a ajeitar esse resto de mudança aí. O resquício. Os resquícios. Só que era uma sala comercial que tinha sido alugada por uma tia de uma ex aí. E, cara... Não, não, eu acho ela que... Ela fazia o quê? Eu não sei o que ela fazia, mas ela foi devolver a... Comercial. Era uma sala comercial. Mas aí, quando você vai entregar um negócio, tira todo o cabeamento que Sim. provisou ali. E eu juro, eu queria que a pessoa que inventou aquele negócio, que é o quê? É um anelzinho plástico que tem dois pregos em cada lado. A abraçadeira. É a pior coisa. Que serve lá. Pra prender ali os cabos. Cara, eu quero que a pessoa que inventou isso morra. Isso é uma abraçadeira. É, porque ela não abraça nada, não, né? Ela prega. Se você estivesse na parede, alguém vai abraçar com o bração aberto. Isso. Pra se É abraçadeira. Aí, abraçadeira. É tipo um abraço mas de com pregos. No muro, sabe? Que só te cerca ali. É uma cercadeira. Se fosse uma enforca gato, ok. Ok, não ia ferir nada a parede. Não, a não ser os gatos. É. Sim. E os gatos invertidos também. Aí... Os togas também. Falou, ó, enquanto a gente vai ajeitando aqui, pega essa latinha de massa aqui e vai tampando os buraquinhos. Tem uma sala ali que tem um pouco mais. Sim. Fácil. Um pouco tiveram mais. Uma espátula? Passei, sim, uma espátula pequena e uma latinha de massa. Acrílica. Massa corrida? Massa acrílica. E uma tortinha de morango também. Por que massa acrílica? Aí a massa compensa. Cada massa passa todos os buraquinhos. É. Quando você passa massa corrida ou gesso, quando ela seca, ela afunda. Então, aí você ia ter que passar de novo. É melhor massa acrílica ou espuma expansiva. Em qualquer ocasião. Ai, minha cirurgia inflamou. Espuma expansiva. Então, pra tampar buraquinho, massa acrílica. Massa acrílica. Só que daí eu passei por dois cômodos até chegar na sala. Até então que tinha alguns buraquinhos a mais. E tinha o quê? Um preguinho ali que tirou... Um buraco de bucha ali. Que tinha ali e tal. Eu falei, porra, deve ter o quê? Quatro, um cinco furos. Ninho de rato. Você já tampa ali. Aí eu, no que eu abri a porta, eu falei, não. Al Jazeera esteve aqui. Tinha um muro de fuzilamento. Você teve que rebocar com massa acrílica. Foi, viu? Eu falei, viu? Quando que vem o cara pra terminar a demolição na, na base do tiro, né? Que é mais barato, melhor parece forma parece um sol estrelado, assim, ó. Onde os furos eram as estrelas. Puta que eu parei. E os S-Skis eram motocicleta. Era melhor ter me trazido uma desempenadeira inteira pra eu fazer a parede aqui. Era melhor ter trazido uma desempenadeira e um pedreiro pra fazer, pô. Caralho. É melhor ter trazido a sua tia pra eu dar tapa na cara dela. É o melhor jeito, que, a única coisa que eu sei fazer com a desempenadeira. Na cara dos outros. Bater na cara da minha tia. Bater na cara de velha. Porque ela é desempena. Sim. É bom pra passar em frango, em peru também. Cara, é bom pra você. É bom pra acertar as irmãs. É. Se a irmã for uma galinha. Na galinhona da irmã. Fica sem pena. Fica sem pena nenhuma. Mas eu só sei que aquela latinha, cara, não deu nem pra um quarto de parede. Também? Né? Fuzilamento? O que era feito ali, rapaz? Você não perguntou? Eu acho que era algum escritório. Aquela sala seria um escritório, administração. Mas teve ali. Muito cabo, o cara fechou cabo, a parede véio. Inteira com o cabo preso, bicho. Não, era um lazarento que fez. Devia ser a sala do RH que fuzilava os funcionários. Não, era do servidor, né? Porque tinha um monte de cabo junto, e os caras prendiam todos os cabos. E não tem, porque não prendia. Anderson Negão tá bravo que sua história tem final. Ele não tá gostando de mim. Pô, não vai deixar nada pro ouvinte desse vídeo. É, pô. Não é história isso? Democrática? Mas o pior é que eu não consegui acabar no mesmo dia. Os caras tiveram que comprar. Queria, não. Falou, os caras tiveram que comprar. Tá meia torta, vai. Tá meia torta, pra mim tá bom. Ah, os caras tiveram que comprar outra lata maior pra terminar, mas eu não voltei lá, não. Ah, lógico que não. Eu quero que se foda. Ah, largou da menina, velho. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena. Que pena, amor. Que pena. Que pena, amor. Que pena. Que pena, amor. Que pena. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Pequena dica, quando a... Quando sua namorada falar de mudança, termine não, com ela. O dedo no cu e sai voando. Mas quando o espelho do... O dedo ou o massa acrílico. É, o espelho do interruptor ou da tomada fica caindo e você não tem mais como parafusar ele, sabe o que isso eu faz? Já falei, espuma expansiva. Mas você não tem a mão. Você pega um elastiquinho de dinheiro, dá um nó, passa ele... Coloca o tanto de dinheiro que o cara vai gastar. E leva na casa de construção. E vai embora! O interruptor tá caindo, eu já deixei 20 conto. O cara, 20 reais, caralho. O preço da espuma expansiva. O que eu vou fazer com a espuma expansiva? Aí, liga pro Douglas. Não, você passa ele ali, enrosca no resto de conduíte que tem, passa de novo no outro buraco e dá um novo. Mas eu acho que o de dinheiro, ele chega na hora que ele fica velho e quebra. Mas daí, ah, mas você daí saiu de lá. É, aí não é problema seu mais. E se você der sorte, ele derrete e gruda e nunca mais solta. É. Tem que ser um elástico bem grosso. Aí. Tem que ser o Flávio Bolsonaro recebendo depósito. Ah. Não, não, mas depósito de R$2.000 por dia. É porque ele parcelou, né? Ah, me pague 48 de 2 mil. É mais fácil pra mim. Uma vez, lógico, tinha um... Era algum problema que deu uma rachadura, alguma coisa. Ah, foi o batente da porta que caiu um pedaço da parede do lado. Meu irmão falou, ah, resolve com gesso, né? Porque gesso é o quê? R$2 é um quilo de gesso, sei lá. A massa acrílica é R$30 ou um a latrinha. Potinho, é. Uma latrinha, como teria minha avó. Uma latrinha. Uma latrinha. Então... É assim, se você tem que consertar pra você, usa a massa acrílica. É, se é pros outros, mete gesso. É. Só que daí, o que que eu fiz? Fiz o gesso no potinho ali e falei, ah, vou lá beber uma água. Não era inocente, né? Voltou, tinha um peso de papel. Rapaz, o gesso seca em, sei lá, 3 minutos, rapaz. Você tem que fazer o serviço. É. Aí. Então. Às vezes, pra ele não secar tão rápido, você joga sal. Ah, não sabia. Ele demora mais. E aí já fica mais gostoso. É, fica bom também na hora de ser. É bom que você lambe a parede e tá mais gostoso. Então ali, rapaz, você vai trabalhar com gesso, tem que ser rapidão ali no serviço. Não fez, aplicou. Fez, aplicou. Fez e aplicou. Se você fizer, é sal, né? Ah, eu preciso de um pote. Não faça um pote. Faça um quarto de pote e vai fazer o que compensa. Devagar e sim. Boa dica. Ele seca antes de você terminar o serviço. É. Não é à toa que é o rei. Claro. Essa história podia ser das vezes que fomos cuzões, já que tá aí as histórias aqui. Ou às vezes que fomos burros. Às vezes que fomos burros. Às vezes que dei o cu. Caberia também. Caberia também. Às vezes que eu quis contar uma história no podcast. Na verdade, o Chorume é um enorme podcastão. É uma enciclopédia a cada episódio. De 100 mil horas, que é um episódio só. Na verdade. E às vezes você fica recapitulando, repetindo. Reciclando história. Dando ênfase em citações. Vai, e aí, na verdade, o final da história da menina da mão furada está no episódio 73. Dion, um camarada meu, que ele sempre chamava a gente assim: você não quer vir em casa? Vai ter um churrasco aqui, você não quer vir? Falei, quero, o que tem que levar? Não traz nada, eu vou pagar tudo. Você é louco? Não. Ele falava, não, eu tô convidando, pô. Pode vir. Mas sim. Você vai comer até cozinho aqui, Zob. Vai até cu. Vai encher o cu de linguiça e a barriga de bebê. Ele falou, vem. Ele falou, a gente ia contente, pá. Chegava lá, tinha que fazer algum serviço na casa dele, ajudar ele, daí tinha o churrasco. Daí você começa a evitar esses churrascos. Daí um dia a mulher dele ligou, falou assim, vocês não querem vir aqui e tal, mandou no, na época no Orkut, né, mandou pra galera lá, falou, vocês não vêm aí e tal, mandou no MSN, eu falei, pô, mas é pra gente fazer o quê? O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ter uma mudança, que já foi mudança, já foi uma vez pintar a casa. Enchelagem? Não, enchelagem, foi, daí ela falou assim, não é nada disso, vem pro churrasco, não sei o que tem, a gente chega lá. Tem que construir a churrasqueira de alvenaria aí. Pra construir uma churrasqueira. Aí tem. Mas na verdade não é de tijolo, é de pedra. Mas tem que quebrar as pedras lá na mina, gente. Daí a gente chegou lá, a casa toda destelhada. A gente falou, mas que são filhas da puta, né? A gente falou, claro que a gente vai ter que colocar telha em tudo aqui. Você já entra desanimado, né? Ah, tá, vamos fazer, colocar as telhas na casa. Ele, não. Não é isso não, é pro churrasco. Só eu contratei aqui. Isso daí deixa comigo que eu faço. É pra impermeabilizar todo fogo com piche. Cara, é a pior coisa, cara. Vocês acham que seca rápido o gesso? E como enrosca aquela vassourona de você passar piche, cara? Cara, não, é pior do que você mexer com fibra de vidro, cara. A primeira ainda você passa o piche. A primeira volta você volta só o cabo da vassoura. Mas é mais ou menos. Cara, bicho. E o dono da casa comendo churrasco. Não, churrasco é pra mim. É, eu vou adiantando. Vai de churrasco. Eu vou adiantando aqui, vai fazendo. E o pior é que foi dois caras dos que foram ajudar. Ah, não, eu tenho medo de altura. Ah, não. Só que o burrão aqui vai e ajuda. Igual a gente contou a história da Duda lá, que pedia ajuda nas apostilas. E eu e o Ganso falando, não, vamos lá. E o namorado dela falou, que eu esqueci essas fórmulas. Entendeu? Você tem que dar essas desculpas, entendeu? Não, mas também fica chato. Vai três caras, dois já deu desculpa. Não, daí tô eu e o cara lá em cima, lá passando o picho a tarde inteira naquela merda, porque você não pode deixar aquele baldão pronto. Tem uma que ficar casinha fazendo ali de 200 metros quadrados. De construção. 3 quartos, 3 banheiros. Cara, não. E numa época que não chovia, né? Então, óbvio, né? Você é louco passar... É, daí não, cara. Cara, mas ali eu acho que não precisava nem colocar a telha de volta. É, só deixa no picho. Quatro dedos de picho. É, pô. Quatro dedos de picho, fora as vassouras que ficou. Já ficou tanto e ali. Fora que ele mandou o Wesley esculpir o telhado do picho depois. Mas daí foi no outro dia, uma pizzada que ele chamou nós. Ali pra comer um estrogonofe. Cara, mas esse cara podia vir no episódio de Cusionices aqui, viu? Porra. Agora o telhado dele tá escrito fofão. Minha mãe que não saiba, senão vou ter que ir lá pintar o telhado. Escola de dança, que eu era bolsista, ele era aluno. Eu tava com o tornozelo machucado, não tava conseguindo dançar naquele dia, foi conversar com um grupinho lá, tava falando de luta. Peraí, eles... tava tendo uma balada na escola de dança? É. Isso, as escolas de dança, elas fazem balada geralmente uma vez por mês pros alunos dançarem pra te levar. Nossa, convidada. Essa é a balada mais... É, dá um nome... Esofrênica. Parece aquela festa do Bob Esponja. Hora da dança. Hora do intervalo para o lanchinho. Todo mundo come lanchinho. Coisa mais esquisita. Que... Quando fala balada, já pensava aquela loucura. É, balada, né? Michael Douglas, tal, né? Eu tava lá conversando com o pé doendo, com um amigo, que eu, depois eu descobri que era incomum. Eis que chega um bêbado, andando torto, abre a roda. Chega, minha mãe gosta de ver eu transando. Alguém quer ir lá? Todo mundo tava, ela pensa, tá bêbado, né? Mas nada. Era o assunto dele. É um cavalo de fogo. Eu acho que ele tava bebendo com cavalo de fogo, pra chegar assim. Sim. Aí ele chega, abre a roda. Eu não tô, eu vou embora. Ninguém quer dançar comigo, porque eu tô muito bêbado. Ele fazia a mesma aula que você ou, tipo, ele fazia jazz contemporâneo? Ele tem cara de quem dança jazz contemporâneo. Eu acho que é. E você, balé clássico? Ou... Ele disse que ele já me viu uma vez e que ele já me colocou na mira dele. Eu nem reparei que ele existia. Sniper. Eu nem tinha reparado que ele existia. Não, óbvio. Cara, não, mas o sniper não é percebido. Não. Cara, a dica é o seguinte: sempre fala isso pra todas as mulheres. Mas uma essa foi verdade. Essa foi verdade, Alan. Foi, lógico. Interrompeu todo mundo. Eu não vou dançar com ninguém. Ninguém quer dançar comigo porque eu tô bêbado. Isso é falando, traduzindo o que ele falou. Ah, porque... Você supõe que era isso. É, porque... Ele também não lê. Ele tava falando, bebedores são azuis. Porque ele chegou isso? Falando, tipo, ninguém quer dançar comigo. Todo mundo, eu tô bêbado. Ah, minha mãe gosta do tchutchuco. Ah, mãe, por que não gosta de mim? Que aquele cachorro tem que eu não tenho. Só que você sabe cagar no lugar certo. Eu tô aprendendo. Aí já que eu tava entediada, né? Eu tava com o pé doendo, não dava pra dançar. Tava entediada, tava até conversando de luta com o pessoal. Aí ele chega, ah, não, já que você tá reclamando que ninguém dança com você, eu danço com você, né? Ah, agora eu não quero mais, agora eu vou embora. É, verdade. Peraí. Observe o quão chato estava esta festa pra ela com o pé quebrado resolver dançar com o bêbado. Do que continuar chato com a conversa. Tava aquela conversa. A conversa, é. Pô, mas falando de luta também, puta que pariu. Uma festa dançante. Todo mundo ali na Macarena. Hora da Macarena. 5, 6, 7, 8, vai. Chega a namorada do Gabriel, faz esses macacos. Vai lá do corpo, vamos. Traz o sofá. Você aí fora do ritmo, vai carregar o sofá. O Gabriel de novo, não. Eu tô fora do ritmo, por causa da dor de carregar o último sofá. Vai fazer espacate no frigorífico. Corre, daí com a carne nas costas. E aí ele não quis dançar, foi aí ele não quis. Não, ele não. Ele não quis dançar. Fala, agora eu não quero mais. Aí ele, vou embora. Aí eu falei, não, não vou te deixar embora. Porra, que lindo. Não, você viu? Não vou te deixar embora nunca mais. Você vai morar comigo. Porque ele entendeu. Só fui dar uma mudar, minha partilha. Aí ele olhou pra mim. Percebe o medo que eu tenho até hoje. Olhou pra mim e falou, ah, é? Você vai fazer o quê? Ah, te dar um mata-leão. Te pegar com força. Aí ele falou a palavrinha mágica. Duvido. Abra cada... Ah. Duvido. Aí eu dei um mata-leão nele. Por isso agora a demência que ele tem. Você viu a sequela? Chama-se medo. Agora ele, ele ficou um leão invertido. Assim que como... é mais que um gato. É um gatão. É um gatão. É um gatão invertido. É o tanga. É o tanga. Eu libertei ele do mata-leão, né? Antes que ele desmaiasse. Ah, ele tava quase ali no dorme. É sério mesmo. Dorme. Não, eu realmente dei o mata-leão nele. Parada cardíaca de 10 minutos. Aí também faz parte. Suave. Você fala, você tá com perseguição da minha filha. Aí libertei ele do mata-leão. Ele, ah, eu vou embora agora. Ah. Tchau. Dois dias de cola. Sei lá, a blusa dele tava na minha mão. Ah, eu tô com essa blusa, não vou devolver. Ele, bêbado não sente frio. Eu vou embora e saiu andando. Bêbado não sente nem o cu ardeiro. Acabou de tomar um mataleão. Você acha que eu vou pegar a blusa? Você tá maluco? Essa blusa nem é minha, você ainda tá louco. Ele sem camisa, né? A blusa não é minha, ele é de top. De regata de couro. Cheio de barato. Aí eu gritei pra ele, ah, só devolvo com o Ferreiro Rocher. Tá bom. E saiu andando. E não deu tempo de devolver a blusa pra ele. Aí no dia seguinte ele me aparece com o chocolate. Lembrou. Aí ele lembrou como que o bêbado... Sinal que ele não tava bêbado, então ele só piator, falava... Piator! Só falava bêbado. Só era esquizofrênico. Ou seja, era golpe. Você achou que tinha dado um golpe nele, mas tava tomando um golpe! Que mudança! Um golpe mental! Black Mirror! O ouvinte decide o que aconteceu. Um golpe invertido, né? Um pegol. Ela odiava chocolate. Chegou lá e estava a menina da mão Chegamos ao fim de mais um episódio Delícia Cremoso, cheio de furos nas mãos, furos nas paredes, furos nas histórias. Tem furo pra mais de metro. O tema desse episódio é histórias furadas. Mas que deu uma mudança no patamar do podcast. Sim, teve uma mudança até do assunto no meio do caminho. Mudança do episódio. Mudou até a economia do país. Muito bem, nossos queridos convidados, pela segunda vez aqui. Um prazer enorme ter vocês novamente passando calor junto com a gente, suados. Pô, deviam igual usar, o sofá. Não deviam usar shorts tão compridos assim. Puta, entendi a falha. Alan Delon, o seu tchau pra galera. Tchau pra galera. Sinto. Esse menino no mundo. O menino obediente. Juliana Rodrigues. Rodrigues. O seu tchau pra galera. Tchau, gente. Anderson Negão, seu tchau aí. Falou, negrado. Gabriel Asmar, o seu tchau e as nossas redes sociais. Pra você que quer uma mudança na sua vida e ter mais cultura, informação e diversão, acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, e no Twitter, @ Necta do Lixo. Tchau. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Temos o e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br, que começaremos a ler agora o de 2018. Sim, porque... Você tem que ler o do ano passado. Você não vai ler o do futuro. Você tem que ler o do ano passado. Não tem como. Não tem. É. Temos também o WhatsApp, que é o DDD19994955485. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, ouvintes lamerujos. E farou. Muito bem, ouvinte. Não esqueça, você que é de Curitiba, aqui dia 23 de fevereiro de 2019, um sábado às 7h30 da noite, estaremos aí para fazer um Chorume ao vivo junto com o Café com Porrada. Adquira já seu ingresso em chorume.com.br/ingressos. E com o apoio do Hero 99. Apoio da Hero 99, a empresa que dá soluções de tecnologia que você precisa. Dragonflies. É, Tecnobral. É, infraestrutura. Zica Bilobas. Vara de Fogo. É doideira, bicho. É loucura. Muito bem, espero que vocês tenham gostado até aqui. Espero que, se sua vida esteja passando por alguma mudança, você aceite bem essa mudança e saiba que sempre há uma solução envolvendo espuma expansiva para te ajudar nessa mudança. Que você tenha uma boa semana, um abraço a todos, até o próximo episódio. Tchau! Não.